Morre não, meu rei. Repertório novo do Nego Pau Torcido do Brasil. Segure. Portal do Arrocha. Chegou pra mim, pegando minha boca, me passando mel. Resolveu meus problemas dentro de um motel. Tava tão gostoso que até deu medo. E eu sofri. Tinha você nas mãos, mas eu não segurei. Não vou mentir, confesso que eu me achei. Falou que não voltava e eu não vou ter fé. Agora quero de volta e você não quer, não quer, não quer. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta e te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta e te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim. Meu Deus, tem dó de mim. Repertório Globo do Nego Pão Docinho do Brasil. Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta e te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta e te arrancar de mim. Eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta e te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim. Meu Deus, tem dó de mim. Meu parceiro PBS Studio.